Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. No programa de hoje, vamos falar sobre um desenho muito divertido e que quebra padrões. Esse desenho faz um grande sucesso entre diversos públicos, desde o infantil até o mais adulto. Irmão do Jor-El é o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores presa nos anos 80. Com a ajuda de sua melhor amiga, ele enfrenta os primeiros obstáculos da vida num ritmo alucinante. Sem diferenciar fantasia e realidade, ele sempre descobre uma maneira absurda de sair da sombra de seu irmão celebridade. Mas seu verdadeiro nome é sempre um mistério para todos. Com 3 temporadas, nós temos uma dica especial. O episódio 25, Fúria e Poder sobre Rodas, chama a atenção por trazer à tona a discussão sobre masculinidade e feminilidade. É muito interessante, Karina. O protagonista é impedido de participar de um esporte considerado feminino. Com o apoio da família, decide fingir ser menina para se encaixar no time. De forma lúdica, mostra que não há certo ou errado na hora da diversão e que meninos e meninas podem e devem compartilhar brincadeiras e brinquedos. Bom, Karina, o episódio enfatiza a importância do respeito mútuo e das diferenças e semelhanças entre meninos e meninas. Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.